passageiro e vou narrando eterna luta entre o bem e o mal. Vida real se alastrando como câncer mortal. A primeira batalha se inicia dentro de você. O Lucifer te derruba se você querer. Na sua fraqueza e sua mente ele te seduz. Sua única luz segura firme na mão de Jesus. Eu te asseguro, nessa vida o homem vale o que tem. Se tem amor no coração, você é rico também. Eu sei que você pode, irmão, eu acredito em você. Que em seu eu eterna luta poderás vencer. Basta você acreditar, na fé caminhar. E o cálice do amor na sua vida irá transbordar. Mas não se engane não, sempre haverá tentação. Pois o mal busca uma pura, preste atenção. E te arrasta pra esse ermo cosmo obscuro. Fantástico, desconhecido do outro lado do muro. Nessas horas sua moral onde será que fica? Cadê a sua confiança nas palavras da Bíblia? E siga viva sua vida, seja como for. Contudo louvor ao Senhor, ou sendo um pecador. A sua história, o final só você pode escrever. E que não seja um resumo, eu acredito em você. Jesus nasceu, cresceu e foi crucificado. Mesmo que só por ti, por tudo ele tinha passado. Eu sei que o mal posso vencer. Sou só um simples pecador e confio no meu poder. A tentação me perseguindo o tempo todo. Eu sempre irei lutar. A esperança me diz que a vida continua mesmo após essa viagem. E se você entrega os pontos, não venha dizer que tudo já estava escrito assim que tinha que ser. Entre o céu e o inferno estamos nós, meu irmão. O livre-arbítrio é o poder da decisão em suas mãos. Só você sabe em sua vida qual caminho seguir. Em seu fracasso ou covardia, não venha omitir. Mas nunca é tarde, eu descobri. Você pode também. O verdadeiro sentido sabe sua por quê, irmão? Vida tem. Jesus é justo, é humilde, também é fiel. Não estou aqui pra te julgar, você não é um réu. Mas eu sei que são enormes os espinhos seus. Me diga quem é maior, são os espinhos ou Deus? Se a resposta foi Deus, já deu um enorme passo para acabar com os problemas de lacerando obstáculos. E siga em frente, confiando na sua vitória. O triunfo é conquistado com lutas e glórias. O amor eterno derramou-se na chaga de Cristo. E proclamar a sua vitória é o meu compromisso. Por isso eu luto eternamente contra todo mal que contamina o coração como um veneno letal, causando um dano irreversível na sua mente. Sem que você perceba, te envolve completamente. O único remédio, o amor eterno de Jesus, que se entregou por mim e por você naquela cruz. Eu sei que o mal posso vencer. Sou só um simples pecador que confio no meu poder. A tentação me perseguindo o tempo todo. Eu sempre irei lutar. A esperança me diz que a vida continua mesmo após essa viagem. E como a planta também sou comigo. Ninguém pode, quem pode, pode. Eu sou mais eu, quem não pudesse sacode. Se na luta perante o mal você dobrar o seu joelho, se levanta, prossiga em frente, seja um grande guerreiro. Se valorize na batalha, seja vencedor. Seja sempre confiante na alegria ou na dor. E eu repito, mano Billy, já te disse isso. Vale mais 100 gramas de esperança do que 1 quilo de pessimismo. Se muitos lutam pelo dinheiro, eu luto é pela paz. Deus seja louvado, o motivo da guerra atrás. Eu nunca vi um caminhão de mudança seguindo um cortejo funerário, o defunto sorrindo. A riqueza desperta inveja e atrai a maldade. E no extremo pare e pense o valor da liberdade. Corrompido pela luxúria, agir pela ganância. Vejo sangue escorrendo, sonho da doce criança que tem malícia no olhar, não busca um sorriso. Os olhos só brilham pelo dinheiro, sonho do paraíso. Não Não seja ovelha perdida, destaque a vira notícia. No qual o repórter só ouve a versão da polícia. Regenere a sua alma e acredite em você. Consegue suar a primeira batalha e as vencer. E assim sendo a sua vida, Lucifer não controla. Só Deus, Pai Jesus Cristo e Nossa Senhora. Eu sei que o mal posso vencer. Sou só um simples pecador. Confio no meu poder, a tentação me perseguindo o tempo todo.